Atravessei um portal, parei no multiverso. Essa drip é muito forte. Tô dando um rolê por universos paralelos. Tá parecendo Rick and Morty. Atravessei um portal, parei no multiverso. Essa drip é muito forte. Tô dando um rolê por universos paralelos. Tá parecendo Rick and Morty. Nada importa nessa merda, pra eu fica tranquileba. Eu tomei antimatéria, bebendo mais do que o Rick. Astro igual de Michael Vinn. Senti esse drip after no blips antes. Ela quer pegar carona, astronauta de astronauta. Dando fora dessa zona, nós em zero gravidade. Decolou com esse flow. Hoje eu vou pro espaço. Faz um show que quebrou pro tempo. Atravessei um portal, parei no multiverso. Essa trip é muito forte. Tô dando um rolê por universos paralelos. Tá parecendo Rick and Morty. Atravessei um portal, parei no multiverso. Essa trip é muito forte. Tô dando um rolê por universos paralelos. Tá parecendo. Viajando por portais pelo espaço. Isso é outra experiência do meu experimento. Expande a consciência e tudo ficou lento. Aumentei a potência, tá tudo derretendo. Será que é só ciência? Eu tô enlouquecendo. Me sentindo cara frio. Tô sentindo cala frio. Pelo a cor do vazio. Vou partindo. Desconhecido, calafrio. E eu sigo até o infinito. Atravessei um portal, parei no multiverso. Essa trip é muito forte. Tô dando um rolê por universos paralelos. Tá parecendo Rick and Morty. Atravessei um portal, parei no multiverso.